Como sei, vivo um poema cantado de um fado que eu inventei a falar. Não posso dar, mas ponho a alma a cantar e as almas sabem escutar-me. Chorai, chorai, poetas do meu país, troncos da mesma raiz, da vida que nos juntou E se vocês não estivessem a meu lado, então não havia fado, nem fadistas como eu sou. Desta voz tão dolorida é culpa de todos vós, poetas da minha vida. É loucura ouço dizer, mas bendita esta loucura de cantar e de viver. Chorai, chorai, poetas do meu país, troncos da mesma raiz, da vida que nos juntou. E se vocês não estivessem a meu lado, então não havia fado, nem fadistas como eu sou. E se vocês não estivessem a meu lado, então não havia fado, nem fadistas como eu sou. Gostaria de começar por saudar o meu querido Presidente e sua esposa, a Doutora Maria José, muito honrado com a sua presença. Muito obrigado. E quero igualmente saudar o Presidente da Câmara da minha cidade de Lisboa, acrescentando que a Câmara Municipal de Lisboa, desde que eu tive esta ideia de fazer uma festa dos meus 40 anos de vida artística, imediatamente se pôs incondicionalmente ao dispor para tudo aquilo que foi necessário fazer. Muito obrigado. Bom, o objetivo desta festa é o seguinte. Como sou um intérprete que nunca compus nada do que canto, como nunca toquei nenhum instrumento, eu tenho assim a possibilidade de homenagear os meus autores e todos os autores, e depois isto é alargado a todos aqueles que fazem esta vida maravilhosa, os escultores, os pintores, os poetas, os artistas de teatro, de cinema, tudo aquilo que está ligado à arte, músicos, e ao mesmo tempo também homenagear os meus músicos. Eu tenho tido ao longo da vida músicos que tocam muito bem e que são portugueses. Vocês vão ver esta noite um desfile de músicos desta terra que são maravilhosos e nasceram em Portugal e são muito bons. Canal 2. Procurar um lugar, Oh, sabia onde era o mar. E falta a tua confissão, falta o teu beijo a mar. E no domingo na ribeira, em Cascais ou no Funchal, sondagens lá da feira eram bem contra o mar. Mas falta a tua confissão, falta o meu beijo a mão. Já não dá, já não dei, já nem sei em quem votei. Já não há, já não sei, contigo.

quis ser tu. Canal 2 da Antena. Thank you. dia e o sonho é o lugar da criação. Canal2.radioantenaweb.info, o site da nossa estação. O homem trabalha uma vida inteira

da rua. E no bairro mais alto o sangue. Olha o quadro que só alimentaste. Aguardente da vida e madronhos que me fazem cantar. Lisboa, menina e moça, menina, a luz que os meus olhos veem, tão pura. Meus seios são masculina, farinha, pregão que me traz à porta, ternura. Cidade a fome de luz, Coalha à beira-mar, estendida. Lisboa, menina e moça, amada. Cidade, mulher da minha vida. Do castelo, olho um cabelo. Em Alfama descanso o olhar e assim desfaço de apelo e azul e mar. À ribeira encosto a cabeça, a almofada da cama do Tejo, lençóis bordados à pressa na cambraia. E um beijo, Lisboa, menina e moça, menina, a luz que os meus olhos veem, tão pura. Meus seios são masculina, Marina, pregão que me traz à porta, dura. Cidade a pouco de luz, guardada, toalha à beira-mar, estendida. Lisboa, menina e moça, amada. Cidade, mulher da minha vida. Canal 2. Só.